O tema a ser colocado aqui hoje é um tema bastante importante. Cuidado com os elogios. O cuidado que nós devemos ter com os elogios. Que tipo de elogio? Tanto os elogios que nós, às vezes, passamos aos outros, realmente se são verdadeiros, e os elogios que são passados a nós, por outras pessoas. Será que realmente nós vamos analisar assim as últimas duas, três, quatro semanas, se nós, é claro, nos lembrarmos? Nós tivemos algum elogio a nosso favor? Se nós tivemos, vamos fazer aqui uma enquete, né? Nós merecemos esse elogio? Se nós merecemos esse elogio, nós insuflamos nosso ego com esse elogio? Se nós insuflamos o nosso ego com esse elogio, nós ficamos mais humildes ou menos humildes? Nós demos tanta importância assim, talvez, a esse elogio? Ele nos fez bem, muito bem, ou às vezes a gente pensou assim, não, é um elogio falso, só para o cara me puxar o saco. Vocês perceberam que nós estamos na época da mídia em que todo mundo elogia todo mundo. Apesar de todos os defeitos que nós temos, todos os defeitos e invertudes que nós temos dentro de nós, existem pessoas, até existem grupos de pessoas, ou mesmo na televisão, ou mesmo na rádio, mas assim é mais é. A gente está tentando aqui do boca a boca, de pessoa para pessoa. Vocês já imaginaram quantas pessoas às vezes nos elogiam sem razão? Se nós fizermos uma análise profunda e fizermos uma introspecção do nosso pensamento e adentrarmos, desculpe que eu estou com um negócio aqui na boca, eu não consigo falar direito. Se nós adentrarmos direito, novamente, nós entrarmos de uma forma direta ao nosso coração, nós vamos achar realmente esse elogio verdadeiro? Ou a gente gostou desse elogio só porque insuflou o meu ego? Você sabe o que é insuflar o ego, né? É a gente se sentir poderoso. Eu sou poderoso. Ah, o cara me elogiou. Ah, o cara, eu... Um exemplo aqui. As pessoas que fazem palestra aqui, não só eu, nós aqui, todos, o Antônio, o Nick, todas as pessoas que vêm aqui, geralmente tem pessoas que chegam e dizem assim, bah, tua palestra estava magnífica, tua palestra me abriu os horizontes, tua palestra fez isso, fez aquilo. Claro que na hora a gente sente um certo prazer, mas será que isso é verdadeiro? Será que isso vem do coração realmente daquela pessoa que elogiou? E em outros casos também, eu vejo lá no meu trabalho, pessoas que vêm lá e elogiam o nosso trabalho, tem aqueles que criticam, tá? Eu dou mais valor a uma crítica construtiva do que a um elogio. A crítica tu vai ter que melhorar. O elogio, se seus funcionários escutarem, babau. Está todo mundo satisfeito e agora nós podemos até relaxar um pouquinho. Então, Vamos pensar direito. Será que esses elogios fazem realmente bem ou mal a nós? Mas não a nós, propriamente dito, ao nosso ego. Como é que nós vamos ficar? E se um dia nós descobrirmos que esse elogio, ele foi só da boca para fora? Pensem bem, a frustração que nós vamos ter. Eu já descobri isso algumas vezes. É da boca para fora. Tem muitas pessoas que se comprazem, realmente elas se comprazem em dar elogios. Elas são acostumadas a dar elogios. Mas será que elas sabem realmente o mal que elas estão fazendo às outras pessoas que estão recebendo elogios? Porque às vezes, muitas vezes, essas pessoas que se comprazem, e têm prazer de dar os elogios, elas não sabem, às vezes, e muitas vezes não sabem, que o elogio, ele só deve ser dado quando realmente a pessoa realmente merece o elogio. E se a pessoa merecer o elogio, ela, se essa pessoa realmente ela for íntegra e ela for realmente uma pessoa que sabe o que fez, é uma pessoa, digamos, que centrada, uma pessoa que não leva muita coisa para casa, tantas coisas para casa, não leva muitos pensamentos para casa, ela é mais ela, ela é mais ela. Essa pessoa ela vai dizer, não é nada, eu fiz porque o meu coração disse que era para ser feito, eu fiz porque era para ser feito. Será que nós somos de que maneira? Qual é a maneira que nós somos? De que maneira nós somos nós hoje? Nós adoramos os elogios? Será que nós conseguimos controlar o nosso ego através de um elogio fantástico? Ou nós não conseguimos controlar nosso ego e o nosso ego sobe lá em cima e aí eu vou dizer assim, eu sou o cara. Aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Será que nós chegamos a esse ponto? Isso é perigoso, gente. É perigoso porque o tombo é cada vez maior, mais contundente e mais doloroso. Vamos ficar com a nossa consciência tranquila. Vamos manter a nossa perspicácia, vamos manter o nosso desconfiômetro ligado. E quando esse tipo de pessoa vier e te dá um elogio, tudo bem, tu agradece, não seja, digamos assim, não vai ser mal educado com essa pessoa. Mas logo, logo, pense em alguma coisa, pense realmente se você merece esse elogio. Pense realmente logo se você fez alguma coisa para merecer esse elogio. Você fez algum bem para alguém para poder ter esse elogio? Porque para ter um elogio, tu tem que ter feito bem, algum bem para alguém. Senão não pode existir elogio. Você fez alguém para um grupo grande de pessoas, grupo pequeno, grupo médio ou alguém. Ou até para os animais. Ótimo, beleza. Hoje eles entram até eles nessa questão. Mas será que nós somos capazes de esquecer o nosso ego, egocentímetro, egocentrismo? Eu sou, eu fui, eu sou, eu farei, eu... Tantos eus. E aí, quando vem um elogio, então, esses eus aí, eles se redobram. E é eu. Jesus Cristo. Vamos cuidar com isso. Isso não é espiritismo, Senhor. Espiritismo é trabalho. Trabalho não requer elogio. O trabalho dentro do espiritismo requer trabalho, concentração, doação, comisseração, consciência daquilo que você está fazendo, mas não elogio. Nenhum elogio. Por isso, o tema de hoje eu achei bastante interessante, porque às vezes a gente é assaltado por um elogio, às vezes de um porte meio elevado, e nós abrimos um campo muito grande para uma obsessão. Nós abrimos a janela do orgulho e da prepotência. Então vamos ser humildes, gente. Vamos ser humildes. Vamos desconfiar cada vez mais dos elogios. E mais uma coisa, pessoas que elogiam muito são pessoas que não estão bem. São pessoas que tentam, às vezes, se sentir bem dando elogios. São pessoas não bem resolvidas. São pessoas que não estão bem resolvidas. Elas necessitam de ajuda. Muito obrigado.